de atacar Bolsonaro. Para de atacar Bolsonaro. Para de atacar Bolsonaro. Ele é nosso presidente do Brasil. Por que vocês atacam ele? Isso não faz sentido nenhum. Ele pare de atacar Bolsonaro. Pare de atacar Bolsonaro. Não faz sentido atacar o presidente do Brasil. Ele que faz tudo pra todo mundo nessa puta que pariu que é o Brasil. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Temos que respeitar o presidente da nossa nação. Senão não vai ter nada não. Temos que respeitar o presidente da nossa nação. Da nossa nação, escutaram, ele é da nossa nação. Ele nasceu aqui na nossa pátria amada. Ele é presidente do Brasil, tem que ser respeitado. Respeitem Bolsonaro, respeitem Bolsonaro. Respeite Bolsonaro. Bolsonaro batalhou para ser presidente e vocês estão aí tentando tirar o poder. Um homem que batalhou por muitos anos para ser presidente, criou vários projetos na Câmara e vocês aí pronto. Pedro Gino Marques da Silva, Pedro Olli.